Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 9 de maio de 2015, tema, Mães da Vida, Lição de Amor. Com Luciana Moura. Queridos amigos, muito boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento que nos encontramos juntos nessa casa que funciona muito mais do que as paredes físicas que nos acolhem, mas um condomínio espiritual que recebe a cada um de nós. Nessa noite especial, nós vamos nos lembrar do que conta a poetisa Maria Dolores através da psicografia do inesquecível Chico Xavier, quando diz que depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, vagava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, e ele então, cansado de tanto remorso, tanto sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, iluminada por celestes esplendores que ele, cego, não conseguia enxergar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Respondeu tão rude quanto podia. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem carinho, sem lar, sem amor e sem fé. Nunca ouviste, senhora, falar em Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, fiz isso porque julguei fazê-lo rei. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha glória se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis a minha dor infinita. Porque o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a nobre dama continuou. Meu filho, sei que sofres. Sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas, mas venho apenas falar-te que Deus é sempre amor e em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho como uma mãe a ti buscar o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas assim sozinho ou desprezado. Mãe, interrompeu-a Judas rude e pasmo, não me venhais aqui, senhora, com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho da figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, eu fui procurar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Mas ela me viu chorando. Escutou os meus lamentos e teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. A minha mãe, senhora, chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso à zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, senhora, eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, porque eu, Judas, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a doce dama, lentamente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver de novo a vida maravilhosamente devolvida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração mergulhado nas águas do bendito esquecimento e numa nova vida de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, meu filho. Pensa e descansa. E Judas nesse instante, como quem olvidasse sua própria dor gigante, ou como quem se desagarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, senhora, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois uma divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial, a quem não vejo, mas pressinto a luz? E ela, então, a olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Essa poesia, como nós dissemos antes, escrita por Maria Dolores, psicografada através da mediunidade iluminada de Chico Xavier, demonstra a assistência maternal prestada por Maria, mãe de Jesus, aquele espírito que vagava nas sombras inferiores, acorrentado à própria consciência, por ter sido responsável direto, sobre os pontos de vista humano, da desencarnação do seu filho, Jesus. E ao longo dos séculos, essa mulher incomparável, Maria de Nazaré, vem sendo relembrada, reverenciada, cantada, vem sendo transformada em versos, em trovas, por artistas, por fiéis, por seguidores de todas as partes do mundo. Não apenas por ter sido a mãe de Jesus, mas por ser um exemplo incomparável de uma mulher dedicada, de uma mãe perfeita, de intercessora entre os homens e Deus. Justamente por ser alguém que conhece o mais profundo sofrimento humano, tendo testemunhado a morte humilhante e pungente de seu filho Jesus. Para Publio Lentulus, o senador romano, que escreveu a César uma carta em que ele narrava aspectos muito mais materiais a respeito da vida de Jesus, num determinado trecho ele faz uma menção a Jesus e também assim o faz uma menção à sua mãe, dizendo nessa carta que Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar, sendo ele muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto uma mulher tão bela. Esse mesmo senador romano, Publio Lentulus, que no movimento espírita se notabilizou com o nome pelo qual assinou diversas mensagens e obras através de Chico Xavier, Emmanuel, retorna através da psicografia de Chico Xavier nas obras Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida, para fazer dessa vez considerações não apenas à beleza material de Maria, mas a beleza espiritual da mãe de Jesus, dizendo num determinado trecho que Maria, mãe de Jesus, é o símbolo das virtudes cristãs. E numa outra mensagem, ele declara que Maria é interpelada com justiça como anjo tutelar do cristianismo. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, a quem tantas vezes durante a sua existência material recorreu a Maria como uma forma de acalmar o seu coração e de interceder por tantos sofredores que o procuravam, numa mensagem declara que Maria de Nazaré revelou ao mundo a excelência da mediunidade sublimada. E diga-se de passagem que Bezerra de Menezes era tão espiritualmente vinculado a Maria de Nazaré, que no relato que fez, descrevendo os primeiros momentos da sua chegada ao mundo espiritual após a desencarnação, quando abriu os olhos do lado verdadeiro da vida, viu uma jovem de rara beleza ao seu lado para lhe dar as boas-vindas à pátria espiritual. E quando indagou dessa jovem quem ela era, respondeu a jovem: eu sou Celina, eu sou a emissária de Maria de Nazaré na Terra, e em nome da Mãe Santíssima, eu venho lhe dar as boas-vindas ao seu retorno ao mundo espiritual. Ivone Pereira, uma companheira muito dedicada do movimento espírita, que tem uma contribuição inestimável através de obras psicografadas, escritas a partir da sua mediunidade, era também alguém muito vinculado espiritualmente à figura de Maria. E num determinado trecho do prefácio de uma obra, ela declara que Maria é símbolo sublimado da fé corajosa e pura, de renúncia, devotamento, da maternidade e do auxílio, mobilizando por sua caridade maior, auxílio permanente à morada terrestre. E nesse mesmo sentido, do auxílio permanente prestado à terra por Maria, o espírito Estevão, que foi o companheiro que conduziu os trabalhos mediúnicos de Júlio César Grande Ribeiro, aqui no estado do Espírito Santo, na introdução do livro Maria, na Voz dos Poetas, declara que nenhuma decisão em relação aos destinos da terra é tomada no mundo espiritual sem o parecer maternal de Maria. Na noite de hoje, nós escolhemos falar sobre essa mulher admirável, em virtude de estarmos comemorando na Terra a data tão comercialmente atrelada à troca de presentes, mas a data sublime do Dia das Mães. E se podemos usar uma mãe como referência para inspirar as nossas decisões como mães desse planeta, não existe ninguém melhor do que Maria. Maria, em torno da qual tantas controvérsias são discutidas, Maria, em torno da qual tantas polêmicas desnecessárias, muitas vezes, são levantadas, e das quais polêmicas essas nós vamos completamente nos abster na noite de hoje, não nos preocupando com os aspectos materiais da sua vida, se de fato o que aconteceu descrito no Evangelho, que a tradição cristã vem propagando, confere ou não a realidade, mas nós vamos nos atender aquilo que Kardec muito sabiamente destacava, quando se referia inclusive a Jesus, esquecendo-nos dos aspectos materiais e polêmicos e nos restringindo, portanto, às lições morais que podemos tirar dessa grande mulher, que confere então para nós como exemplo da maternidade pura e bendita. E buscando algumas informações a respeito de Maria, se nós nos atentarmos apenas àquilo descrito nos evangelhos, nós teremos poucas informações. Por exemplo, Marcos cita muito pouco Maria. E no evangelho de Marcos, Maria é simplesmente associada à figura de Jesus, aparecendo nas descrições desse evangelista como a mãe do Salvador. Já Mateus destacou-se dos demais evangelistas por fazer um relato mais detalhado e minucioso da anunciação de Jesus. Lucas, segundo os pesquisadores da área de teologia, deve ter conhecido Maria, e nós vamos ter essa confirmação, como daqui a pouco será mencionado no livro Paulo e Estevão. Então, os teólogos dizem, Lucas, muito embora não tenha sido um apóstolo que acompanhou Jesus de perto na sua existência material, ao longo dos 3 anos da pregação de Jesus, Lucas não esteve junto, mas para os teólogos, Lucas deve ter conhecido Maria, porque Lucas faz uma descrição de Jesus e de Maria com uma precisão tal, que só tendo compartilhado de informações da mãe de Jesus, propriamente dito, ele poderia fazer tais considerações. E já João formulou, indo além dos demais evangelistas, interpretações a respeito de Maria, classificando-a no seu evangelho como a primeira crente, a primeira seguidora, a primeira emissária efetiva do evangelho de Jesus. E se nós encontramos na tradição bíblica evangélica poucas informações a respeito de Maria, de onde é que iremos tirar as referências, as histórias, os relatos que configurarão para nós como o ensino moral ao qual nos reportamos agora há pouco? E nós fomos buscar essa informação em Emmanuel, quando descreve que, precedendo a vida de Jesus, entidades angélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências no mundo espiritual. Como Emmanuel faz essa declaração, muitos outros companheiros, Humberto de Campos é um destaque especial que fazemos na noite de hoje, também relatam os bastidores desses acontecimentos que antecederam, que acompanharam a existência de Jesus na Terra, os primeiros tempos após a crucificação de Jesus, e essas informações constam nas tradições do mundo espiritual, e esses espíritos, com destaque para Emmanuel e para Humberto de Campos, trouxeram através da psicografia lições que poderemos utilizar, nos emocionar, para entender a representação de Maria como a mãe espiritual da humanidade. A primeira lição que nós fomos buscar para trazer o exemplo de Maria para as nossas maternidades do dia de hoje é a lição do trabalho. Segundo as tradições do mundo espiritual, como nós vimos na fala de Emmanuel agora há pouco, muito tempo antes do nascimento material de Jesus, o mundo espiritual já se preparava para a reencarnação do governador espiritual deste planeta. Nós podemos imaginar que receber aquele que mudaria o rumo da nossa história era uma tarefa que demandava esforços, atenção especial, um trabalho de preparação da atmosfera, inclusive espiritual, do planeta, para que Jesus pudesse, ao reencarnar, encontrar o campo propício para a semeadura que ele iria fazer. E o espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, esclarece que a atmosfera da região da Palestina começou a ser preparada séculos antes do nascimento de Jesus. E os espíritos que iam reencarnando nessas regiões já traziam a intuição de que a atmosfera se mostrava mais agradável, as crianças estavam mais sorridentes, a natureza parecia responder com mais flores e mais beleza natural, como se fosse de fato a antecipação de um grande acontecimento. Os palestinos, principalmente aqueles que viviam na região de Nazaré, eram espiritualistas, e como espíritos reencarnados que já sabiam intimamente da chegada de Jesus para dali a algum tempo, traziam, portanto, uma alegria natural, uma emoção transcendente, porque sabiam ser eles os precursores daquele grande acontecimento para a humanidade. E segundo o relato de Miramês, nessa preparação espiritual, na atmosfera da região em que Jesus nasceria, dois espíritos se dedicavam a esse trabalho, como uma espécie de coordenadores do mundo espiritual, dessas providências que iam sendo tomadas. O espírito de Isaías, que seria aquele que profetizaria a chegada de Jesus, e o espírito de Maria, que reencarnaria depois como a sua mãe. Maria, portanto, era um exemplo de trabalho antes mesmo de reencarnar como a mãe do Cristo, porque ela esteve ligada a todos os preparativos que ocorriam no mundo espiritual para essa chegada. Na antecipação, portanto, do seu próprio processo reencarnatório, Miramês conta que Maria, numa determinada noite, aproximou-se do casebre simples em que viviam seus pais, Joaquim e Ana, e desdobrados os seus pais do sono, Maria se aproximou, dizendo que estava chegando o momento em que ela iria renascer. E os seus pais, então, a receberam com aquele amor inenarrável de quem sabe que está contribuindo para que um grande acontecimento se faça na Terra. Maria, descreve Miramês, se ajoelhou espiritualmente aos pés de Joaquim e Ana, e cantou uma cantiga de gratidão a Deus, sentindo-se ela profundamente honrada por aquele processo que iria iniciar. Honrada pela reencarnação, que dentro de algum tempo se iniciaria para ela, honrada por ser ela aquela que serviria de mãe para o Criador, honrada por testemunhar a revolução espiritual que se processaria na Terra a partir da chegada de Jesus. E diz Miramês que ao longo do processo de gestação, Maria, já ligada materialmente à sua mãe, Ana, manteve-se ativa no mundo espiritual, coordenando e trabalhando para que tudo fosse preparado para a grande sementeira do bem que se faria com o nascimento de Jesus. Avançando um pouco no tempo, nós vamos por uma segunda lição importante que Maria nos deixa, a lição de dedicação. Como a trabalhadora de antes, durante e depois da passagem de Jesus pela terra, Maria foi, acima de tudo, dedicada aos seus compromissos como mãe. E nós encontramos nos relatos de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografada também por Chico Xavier, o encontro muito especial. Maria, sabendo que sua prima Isabel havia engravidado, depois de tantos anos na tentativa e já na crença de que era estéril, foi ter com a prima, foi visitá-la. E encontrando, portanto, com Isabel, já descrevendo a Isabel que ela também seria mãe, e seria mãe de um espírito que também viria, assim como o filho de Isabel, para transformar o mundo. Elas descrevem que como se os seus ventres se enchessem de alegria e aquelas duas almas que estavam sendo geradas por seus corpos fossem, portanto, comemorando aquele grande encontro especial. E Humberto de Campos vai mais longe. Descreve que depois de alguns anos, foi Isabel que retribuiu a visita de Maria. A essa altura, João já era um menino de aproximadamente 9, 10 anos. Jesus também era um menino, um pouco mais jovem. E Isabel, indo visitar Maria, travou com a prima, numa tarde memorável, uma conversa especial. Jesus e João, primos, mas acima de tudo, almas afins, estavam brincando do lado de fora da casa, enquanto Maria e Isabel conversavam. E Isabel dizia a Maria o quanto se admirava pela inteligência, pela maturidade de seu filho João. E Maria respondia, por sua vez, que também assim o sentia em relação ao seu filho Jesus. E num determinado momento da conversa, Maria abriu a angústia que sentia a sua prima Isabel, dizendo-lhe: Isabel, eu sei o trabalho que Jesus tem a realizar na terra, mas eu sei também as minhas limitações enquanto mãe. Sei que sou uma mulher simples. Sei que José, meu esposo, é um carpinteiro também simples. E muitas vezes o meu coração se enche de preocupação. Será que eu, na minha simplicidade, na minha humildade, serei capaz de ajudar Jesus naquilo que ele precisa para o apostolado que lhe cabe executar? Será que não seria mais justo de minha parte entregar Jesus aos sábios, aos mestres do templo de Jerusalém, para que ele receba uma formação muito melhor da que eu tenho a dar, e ele se prepare dessa forma com os doutores da lei, de uma forma mais efetiva para a tarefa que ele tem a realizar? Isso muito me angustia, minha prima, porque eu sinto que eu preciso preparar o meu filho, mas sinto que em mim não encontro todos os recursos que são necessários. Acontece, continuou Maria, que dia desses estava eu conversando sobre isso com José. E chegamos de fato nós dois a cogitarmos se não era o momento de procurarmos os doutores do templo de Jerusalém a fim de solicitar uma atenção especial para com o nosso filho. No dia seguinte a essa nossa conversa, Jesus me procurou, olhando no fundo dos meus olhos, indagou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não sabeis que eu já estou com meu pai? E naquele mesmo dia, Jesus se matriculou nos ofícios da carpintaria com o seu filho, com o seu pai, José, a fim de aprender no trabalho, na dedicação, aquilo tudo que ele precisaria para se converter no ser tão iluminado que mudaria a história do mundo. E essa lição de Maria, a preocupação dela, como alguém que espiritualmente já estava preparado para aquela tarefa, mas encontrando-se frente a frente com a responsabilidade da maturidade, tentava encontrar meios de preparar melhor o seu filho, constitui para nós uma lição muito importante. Se nós, que somos mães, de espíritos, não do quilate de Jesus, certamente, de espíritos que nasceram não para revolucionar espiritualmente o mundo, mas para se transformar nesse mundo, será que estamos tendo com os nossos filhos a mesma preocupação e dedicação que Maria tinha com o seu filho, que era Jesus? Será que nós nos preocupamos, além das dinâmicas materiais da vida, com a formação espiritual dos nossos filhos, assim como Maria, a Mãe Santíssima, se preocupava com Jesus, o Salvador, na tradição espiritual do mundo? Se ela, que era um espírito já tão evoluído e carregava a responsabilidade de ser mãe do espírito mais evoluído que esse planeta já testemunhou, tinha os seus momentos de preocupação com a educação moral de seu filho, que fique para nós a lição, enquanto mães desse plano que somos. a preocupação de instruirmos verdadeiramente os nossos filhos no sentido das suas existências. Porque seguramente nenhuma criança que é confiada à nossa maternidade ou paternidade encontra nos seus planejamentos reencarnatórios alguma coisa como fazer sucesso na vida, ter muito dinheiro, ter o melhor cargo e ocupação e salário que se possa ter. Os nossos planejamentos reencarnatórios representam encontros conosco mesmo. E, portanto, nesse exemplo de Maria, que possamos ser mães e pais dedicados a fazer com que os nossos filhos encontrem o verdadeiro sentido das suas existências na Terra. E prosseguindo, indo até uma nova lição que Maria pôde nos deixar, nós encontramos nos relatos novamente de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, uma lição de fé. Maria, a essa altura, já era a mãe de Jesus Cristo, reconhecido em toda aquela região de Jerusalém como Messias. E aquela noite memorável, Maria estava na casa de alguns amigos, quando houve, tarde da noite, uma batida na porta e o seu coração se acelera, antecipando más notícias. Quem estava do outro lado da porta era João. Não mais o João Batista, o primo de Jesus, mas, essa altura, o João Evangelista, o apóstolo, o amigo. Jesus, ao olhar para a Mãe Santíssima, lhe diz: Mãe, Jesus foi preso. Maria, ao receber aquela notícia, segundo o relato de Humberto de Campos, sente o seu coração ser atravessado pela dor mais significativa que se poderia imaginar. Ela sente as suas pernas fraquejarem e, se não fosse o apoio, a atenção de João, ela teria desfalecido ali mesmo, no umbral da porta. João lhe ampara, lhe consola, lhe pede que permaneça em preces, que ele voltará para ter novas notícias e, assim que for possível, voltará para contar à Mãe Santíssima o que aconteceu. Nem precisamos imaginar o quanto aquela noite Maria se manteve vigilante e atenta. O seu coração se elevou num hino de súplica ao Pai. Ela se lembrou da anunciação de Jesus, ela se lembrou das pregações do seu filho, ela se lembrou das bem-aventuranças que ouviu da boca daquele que saiu de sua própria carne, e acalmou o coração, imaginando que não faria sentido, àquela altura da existência, Jesus ter a sua vida interrompida. Ele era o Mestre. E com aquela confiança, esperou o dia amanhecer, quando João retornou com notícias ainda mais tristes. Jesus apenas não havia sido preso, mas estava sendo humilhado publicamente. Maria lançou-se à rua, apesar de João ter tentado impedi-la. E ao se aproximar do círculo no qual Jesus estava ao centro, sendo açoitado, ela teve o ímpeto de se lançar contra aqueles soldados que judiavam de seu filho, de se lançar contra aquela multidão que falava xingamentos e injúrias contra o seu filho. Mas Jesus, notando a presença dela, lançou o olhar mais significativo trocado entre os dois em toda a existência e pediu que ela se acalmasse. Maria, então, com fé e resignação, viu a coroa de espinhos sendo colocada na cabeça de seu filho. Acompanhou nas horas seguintes a trajetória de Jesus rumo ao Calvário. Viu seu filho sendo atado ao madeiro. E todas as vezes que o seu coração parecia desfalecer de dor, ela procurava a força, a resignação e a coragem para seguir adiante. Ela lembrava que Jesus, ao falar das bem-aventuranças ao povo, não podia sofrer aquela impiedosa mutilação. E ela tinha certeza que no último instante alguma coisa aconteceria para libertar o seu filho de tanto sofrimento. Ela não conseguia imaginar que a jornada de Jesus pudesse ser tão curta. Afinal, faziam apenas 3 anos que Jesus iniciou o seu apostolado. E ela mantinha-se acompanhando aqueles momentos derradeiros com fé, tendo a esperança imensa de que até a consumação daquele ato covarde, alguma coisa aconteceria para libertar Jesus de tanto sofrimento. Até que Maria se lembrou das tradições antigas, das escrituras sagradas, daquele momento em que, segundo a história, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque como uma prova de devoção e de fé. E Abraão, assim o fazendo, teve a recompensa de Deus, pois no momento em que ele iria cometer o sacrifício, Deus interrompeu e disse: você já provou a sua fé. Liberta-te, Isaque, do sacrifício. Maria, lembrando dessa história, sentiu seu coração se renovar de esperança. Era isso. Deus estava colocando para todos eles uma nova prova. E no momento oportuno, depois que todos mostrassem-se firmes, confiantes, alguma coisa seguramente aconteceria para que Jesus fosse libertado do sofrimento. Mas Maria acompanhou os trágicos momentos que se seguiram. Maria viu Jesus sendo içado ao madeiro da cruz. Maria testemunhou, com lágrimas escorrendo de seus olhos, apesar daquela esperança que ainda tinha em seu coração, o açoite final. Maria testemunhou quando Jesus, num olhar cheio de compaixão, buscou João e lhe disse: filho, e olhou para Maria: eis aqui a tua mãe. Mãe, e deu novamente um olhar especial. Eis aqui o teu filho. E Maria, então, ainda com o coração repleto de esperança, testemunhou o último suspiro de Jesus. E ainda acreditando que alguma coisa aconteceria, Maria viu a sua cabeça tombar com o corpo material morto. Nesse instante, descreve Humberto de Campos: Maria cai de joelhos na cruz, e nimbada por uma força que ela não conseguia reconhecer antes, ela se lembrou da visita que recebeu do anjo Gabriel, do espírito Gabriel, por ocasião da Anunciação. Quando Gabriel lhe disse que ela seria mãe do Messias, e ela respondeu: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E ela percebeu naquele momento em que, ajoelhada aos pés da cruz, olhava e via o filho morto, que não era a sua vontade que prevalecia. Afinal, ela era ou não era a serva do Senhor? E repetindo, portanto, com os olhos pregados na cruz, dessa vez com lágrimas escorrendo, não de tristeza, mas de amor, de esperança, repetiu as palavras memoráveis daquele dia em que Gabriel lhe visitou: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E o coração de Maria, então, percebeu o quanto é soberana a vontade do Pai, o quanto a nossa visão limitada do mundo é pequena diante dos desígnios superiores. E apenas como as grandes almas conseguem fazer, naquele estado de oração, de sofrimento e também de esperança, Maria percebeu a chegada de uma outra mulher aos pés da cruz. Levantando-se, esquecendo da sua própria dor e encarando a mulher que chorava ao seu lado, ela lhe perguntou: este que está ao lado de meu filho é o seu filho? Sim, respondeu a outra mulher. Eu sou Tamar, sou a mãe de Dimas, o bom ladrão, e venho chorar a morte do meu filho. Maria, esquecendo-se que ela própria chorava a morte de seu próprio filho, abraçou Tamar e começou a dizer-lhe as bem-aventuranças, terminando por falar: antes do suspiro final do meu filho, eu ouvi ele dizer ao seu filho que ainda hoje os dois estariam juntos no paraíso. Tem esperança, mulher. O seu filho será recebido no céu pelo meu filho Jesus. E as duas se abraçaram num consolo mútuo, num consolo de fé, como uma lição verdadeira que nós, mães humanas, devemos aprender. Mas o trabalho de Maria não terminou ali. ao longo dos próximos dias, dos próximos meses e dos próximos anos, ainda encarnada na Terra, Maria será protagonista de inúmeras lições de doação e de amor. Maria foi viver com João, de acordo com as instruções do próprio Jesus, quando disse: filha, eis aqui tua mãe, mãe, eis aqui o teu filho. João foi viver numa cidade chamada Éfeso e construiu uma casinha pequenina e singela para viver lá com Maria. Essa casinha era visitada por todos aqueles que procuravam Maria como uma forma de lembrar de Jesus. E foi nessa casinha que a tradição espiritual de chamar Maria de Mãe Santíssima iniciou. Quando, dentre tantos peregrinos que lá buscavam, certo dia apontou um leproso que era tão rejeitado pelas cidades, mas que encontrava no abraço terno de Maria o consolo para todas as suas chagas. E num determinado momento de encantamento com aquela figura maravilhosa que lhe pegava nos braços, que lhe dava todo o carinho do mundo sem se preocupar com as suas chagas e deformações materiais, aquele pobre homem lhe disse: Senhora, és a mãe do nosso mestre. E és a nossa Mãe Santíssima. Essa expressão usada por aquele pobre homem se propagou. E o próprio João incentivava que chamassem Maria de Mãe Santíssima. E por tantas e tantas vezes, Maria foi aquela que recebia os maiores sofredores que passavam por ali, dando palavra de coragem, de incentivo, recebendo deles a figura de Jesus, pois ela, quando olhava para cada um deles, enxergava Jesus neles. Até que um dia, Maria recebeu a notícia, dentre aqueles que lá passavam, que em Roma uma grande perseguição estava sendo feita a todos aqueles que manifestavam a crença em Jesus. Aquele dia, o coração de Maria se encheu de angústias. Ela fez uma prece sentida a seu filho, fez uma prece sentida ao pai, perguntando como ela poderia, de alguma forma, ajudar a amenizar o sofrimento, o martírio, a perseguição àqueles que não cometiam nenhum erro, a não ser declarassem seguidores de Jesus. E ela permanecia olhando para o céu, nesse sentimento de entrega ao pai, quando reparou que ao longe mais um caminheiro chegava à sua casa. Esquecendo-se de si própria, das suas próprias conjecturas pessoais, ela se levantou do banquinho, a essa altura com um pouco de dificuldade, pois estava já com a idade avançada, e se dispôs a caminhar para receber aquele viajante que se aproximava. Foi chegando perto, abrindo os braços, e reparou que aquele peregrino também abria os braços a ela. E ele lhe disse, então, com infinito amor: minha mãe, eu vim lhe fazer companhia. Maria recebeu aquele viajante com uma emoção diferente. Era comum que todos a chamassem de minha mãe, mas a entonação que aquele viajante conferiu às palavras fez com que ela sentisse uma emoção especial. Ela o convidou a entrar, reparando nele os traços finos, os gestos delicados, mas acima de tudo reparando que ele lhe falava de amor, ele lhe falava de esperança, ele falava com tanta ternura que pela primeira vez, desde que há tantos anos ela havia ido morar naquela casinha em Éfeso, era ela que se sentia acolhida e amparada por alguém que lhe buscava, e não o contrário. E ficou tão intrigado olhando para ele, até que ele lhe estendeu os braços e lhe disse: minha mãe, venha aos meus braços. E ela, olhando com atenção, reparando naquelas mãos que lhe eram estendidas, observou as chagas presentes nos punhos daquele viajante, a princípio desconhecido. Reparando, por fim, que ela recebia ali a presença de Jesus, o seu filho, ela se jogou de joelhos aos pés do filho amado. E ele a ergueu e disse: não, minha mãe, sou eu que lhe devo a honra. E ele se jogou, enfim, aos pés de Maria e, segurando-lhe as mãos numa atitude de grande gratidão, lhe disse: minha mãe, eu vim te buscar porque o meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria, ao ouvir aquelas palavras, sentiu-se envolvida numa vibração indescritível. Ela começou a ouvir um coro de mil vozes, que lhe cantava a música mais sublime que se pode imaginar. Começou a sentir o seu corpo tão leve, que era como se ela flutuasse. Começou a perceber que de fato não era uma impressão. Ela se deslocava daquela casinha para uma atmosfera diferente. Diz Humberto de Campos que horas depois, ao retornar para aquela casa, João encontrou a Mãe Santíssima deitada no chão e já sem vida. Mas como a vida prossegue no mundo espiritual, lá estava Maria, seguindo uma caravana de almas angélicas, que lhe diziam que bem-aventurada és tu entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ela não observava mais naquele transe a figura de Jesus ao seu lado, mas ela sabia que iria estar com ele. E o seu coração se preparava para essa grande alegria, quando de repente ela se lembrou daqueles homens, daquelas mulheres que estavam presos em Roma, sofrendo a antecipação do martírio em nome de seu filho. E ao invés de prosseguir com aquela caravana de espíritos elevados, rumo às esferas superiores, Maria, com o seu comando mental, quis ir até eles. E Humberto de Campos descreve que, pelo comando mental, imediatamente aquela caravana inteira acompanhou Maria. E de repente, uma cidade magnífica, erguida sobre sete colinas, se avista sobre a frente daquela caravana espiritual. Mas como Maria não estava ali para observar a arquitetura da cidade, o destino dela já estava certo. Ela foi aos calabouços das prisões para estar ali e encontrar, como uma despedida, com aqueles que estavam condenados à morte por seguirem a seu filho. Maria, então, se aproximou daquela prisão abarrotada de homens, mulheres, idosos, crianças. Maria esteve ao lado de cada um deles. Maria secou as lágrimas que insistiam em correr dos olhos daqueles prisioneiros. E Maria, mais uma vez, pensou em Deus, num desejo de deixar alguma coisa como uma herança para aqueles que ali estavam. E pensou: será que eu devo pedir ao Pai que os liberte? Que alguma coisa aconteça para que eles não sejam mortos em nome de meu filho? Mas ao mesmo tempo ela pensou: será que a liberdade material corresponde a uma grande coisa nessa vida? E será que não é melhor ser prisioneiro em nome do amor do que ser escravo da vaidade? Mas, enquanto pedia a Deus que lhe inspirasse para que ela pudesse tentar de alguma forma amenizar o sofrimento daqueles que ali estavam, ela reparou numa jovem que estava meditando, olhando por uma fresta que se fazia na parede, como se desse a essa fresta permitisse o vislumbre do ambiente externo à prisão. E chegando perto dessa jovem, percebendo que ela estava ali envolvida com a figura de Jesus, aquela jovem também orava. Aquela jovem, na antecipação da morte, pedia forças a Jesus por aquele momento de tanto desafio para ela. Maria, então, acariciando-lhe os cabelos, lhe falou palavras de ânimo aos ouvidos. Até que lhe disse: minha filha, canta. Façamos das nossas tristezas na terra a entonação sublime do encontro com os céus. Aquela jovem, conta Humberto de Campos, nunca saberia explicar a estranha emoção que lhe tomou de repente. Mas sem que soubesse explicar racionalmente o comando, ela começou a cantar. Começou a cantar um hino de esperança, que começou a ser acompanhado por aqueles que estavam ao lado dela, a outros, até que quando, horas depois, os portões foram abertos e aquela multidão de cristãos foi lançada ao círculo romano para serem devoradas pelas feras, todos eles estavam cantando hinos de gratidão. E Humberto de Campos termina esse capítulo dizendo: e todas as vezes que nos nossos encontros religiosos da terra, seja de que religião for, nós encontrarmos na música a forma de nos vincularmos a Deus, encontrarmos nos cânticos a forma de expressar a nossa vinculação espiritual a algo mais alto, lembremos-nos de fazer nesse momento uma prece sincera de agradecimento a Maria, pois a tradição de cantarmos como uma forma de nos vincularmos espiritualmente a esferas superiores veio dessa inspiração que a Mãe Santíssima fez ao ouvido daquela jovem encarcerada. Maria, retornando ao mundo espiritual, continua presentemente ligada aos destinos da Terra. Maria coordena um trabalho junto aos suicidas em nosso planeta. Tanto é que não foi por acaso que ela própria foi buscar Judas nas zonas inferiores. Judas que lá estava pelo atormento da sua consciência de suicida. Maria é responsável por uma legião descrita no livro Memórias de um Suicida, chamada Legião dos Servos de Maria, que faz permanentemente o acompanhamento, a ajuda aos espíritos que se encontram em regiões de profundo sofrimento na Terra. O Vale dos Suicidas, que é esse local espiritual em que esses espíritos que cometeram suicídio psicamente pela afinidade se vinculam temporariamente, recebe a visita dessa caravana que chega, como vocês podem observar nessa imagem que retrata uma cena do livro, com a bandeira identificada, branca com letras azuis, da Legião dos Servos de Maria. Eles são recolhidos, levados para o hospital localizado dentro da colônia correcional, e nesse hospital eles recebem todo tipo de assistência espiritual em nome da Mãe de Jesus. Existem muitos relatos no livro, que é uma leitura muito especial para todos aqueles que querem entender melhor essa dinâmica do mundo espiritual. Então, existem muitos relatos desse trabalho de Maria junto aos suicidas. Existe o relato do acompanhamento que a sua equipe faz a todos aqueles que se vinculam a esse trabalho. Essa cena, por exemplo, registra que um dos espíritos que lá estava em grande sofrimento ao ser recolhido na colônia faz o pedido para ir visitar a sua família na Terra. E só para nós observarmos o atendimento, o cuidado, esse espírito foi levado pelos servos de Maria para visitar a sua casa, recebendo, portanto, a proteção, o cuidado em nome da Mãe Santíssima. Esse livro descreve que existe nessa região espiritual a tradição do Ângelus, que se mantém das tradições cristãs da Terra, que todo dia, às 6 horas da tarde, no horário da Terra, e os espíritos se vinculam ao horário do lugar em que eles viviam em sua última encarnação, então se reúnem numa prece às 6 da tarde, numa tradição que vem muito antiga, mas que vem como uma forma de representar essa presença de Maria tão próxima a nós. Esse livro também descreve que todas as casas de assistência espiritual que prestam trabalho de caridade genuína em nome da Mãe Santíssima recebem a bandeira espiritual da Legião dos Servos de Maria hasteada espiritualmente sobre os seus telhados, como a indicar no mundo espiritual que aquela localidade é uma localidade vinculada aos trabalhos superiores da Mãe Santíssima. Um trecho muito interessante desse livro, já finalizando a nossa conversa, é quando se revela a figura de Angenhor Penalva, que foi um espírito profundamente ligado a todos os episódios de barbárie e violência que já aconteceram na Terra. Angenhor Penalva está nessa colônia correcional, ele está lá há muitos séculos, reencarna, volta para lá, ele está ali então numa condição espiritualmente muito difícil, e segundo os espíritos amigos que acompanham Angenhor Penalva, ele já estaria numa condição de ser levado a reencarnar num planeta mais primitivo do que a Terra, porque o seu padrão vibratório não acompanha mais o mundo que vivemos, por pior que ainda esteja o mundo que vivemos. Mas ao saber que os espíritos estavam projetando a reencarnação de Angenhor Penalva num outro planeta, Maria agendou uma reunião com ninguém menos, ninguém mais do que Jesus para interceder por Angenhor Penalva. Segundo o livro, protagonista das maiores barbaridades que a humanidade já viu, mas como a mãe que intercede pelo filho, Maria disse a Jesus: deixe, Senhor, sobre o meu cuidado, deixe-o junto a mim, de acordo com a minha dedicação, eu quero estar ao lado dele para ajudá-lo naquilo que ele precisa. Vejam bem, queridos companheiros, o exemplo de dedicação desse espírito, que não enxergando em cada um de nós a figura de malfeitores, de violentos, mas enxergando profundamente a figura de um filho espiritual, se dedica a toda espécie de trabalho e de ajuda. E nós vamos então, para terminar, nos lembrar de um episódio em que Chico Xavier, muito ligado também espiritualmente à presença de Maria, as suas preces quase todas estavam vinculadas também à intercessão que Maria poderia fazer por ele, num certo dia disse a Emmanuel: poxa, eu queria tanto ter uma imagem de Maria, ter um retrato para que eu pudesse olhar. A gente às vezes não gosta de olhar o retrato de uma pessoa que está longe, de alguém que já se foi, para amenizar um pouco a saudade. Aí o Chico falou: será que não seria possível nós fazermos um retrato? Nós convidamos um amigo que é desenhista, e aí você pode ir descrevendo Maria para mim, dizendo Chico para Emmanuel, você pode ir descrevendo Maria para mim, que eu descrevo para ele, e ele vai com isso fazendo o desenho. E aí o Emmanuel riu, falou assim: mas como é que eu vou fazer isso, Chico? Aí o Chico disse: mas você conhece Maria, então é só você dizer para mim como ela é fisicamente, que aí o nosso amigo desenhista faz então o trabalho. Emmanuel, segundo o relato do Divaldo, deu uma risada e disse: Chico, eu não conheço Maria. Eu conheço Maria como o verme mais rastejante conhece a estrela mais brilhante do céu. Eu não tenho condições de fazer isso. Chico, como um bom mineiro, então disse: mas olha, eu já tenho a solução. Segundo o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, lá no hospital Maria de Nazaré, lá na colônia do Vale dos Suicidas, existe um retrato de Maria da forma como ela se apresenta quando está na atmosfera da Terra. Você pode ir lá, nesse lugar, olha o retrato e vai contando para mim como é o retrato, e aí depois a gente vai fazendo o desenho. E assim foi feito. Foram 47 sessões que envolveu Chico, envolveu esse desenhista e envolveu Emmanuel, que ia pedindo para fazer os retoques, os ajustes finais, até que finalmente o retrato espiritual de Maria, como ela se apresenta aqui no orbe terrestre, foi deixado como um presente, para que todas as vezes que nós quisermos relembrar esse exemplo de mãe, esse modelo de mulher, nós tenhamos, portanto, a possibilidade dessa proximidade com ela. E finalizando, nesse dia que antecede ao Dia das Mães, na lembrança da mais sublime de todas as mães, nós vamos convidar vocês a resgatar um pouco aquilo que falamos no começo. Tantos poetas já falaram de Maria, tantos artistas, tantos músicos já falaram dessa alma que é, sem dúvida alguma, nas palavras de Bezerra de Menezes, o anjo tutelar da humanidade terrena. Então, nos valendo da poesia de um compositor brasileiro, nós vamos convidar vocês, nesses 3 minutinhos finais, a nos envolvermos pela poesia, pela música, pela arte, pela emoção que cada um de nós registra nas nossas histórias tão antigas de vinculação a Maria, num pedido, numa prece, para que a Mãe Santíssima possa abençoar a todas as mães desse planeta, as mães que sofrem, as mães que choram, as mães que encontram-se desesperadas, que a força dessa mulher magnífica possa servir de inspiração a todos nós. Vamos cantar juntos para terminar? Vamos? Guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido e ficarão mágoas em mim. Mãe, tira do meu coração, e às vezes que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, vê o peso da cruz, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Que a mãe possa cuidar de nós e cuidar de nós para que nós possamos cuidar de todos aqueles que precisamos cuidar. Que ela, Jesus, nosso Pai Celestial, abençoe a cada um de nós. Obrigada.